Pajanska, boa tarde. Boa tarde. O Xanami é 356, é cancelado as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste na 015. Ok, descendo para 3.000 pés, cancelado as restrições, vamos 0159. Capatango, Kiwi, Papa Vita, ainda sem indicação, informe a altitude e a posição. 10, agora, próxima unidade de Paris, a 6 direção de Paris, autoriza voar Seasa. Confirme. Autoriza voar Seasa. Confirme a altitude que está matando, Kiwi, Papa Vita. 3.000 pés. Gente, informa que não recebo no, o equipamento, se o papavito não será autorizado na viagem. Salvador, Conterra, proa da rotatória, 5 milhas, visual com aeródromo. Pede Fox, Fox, Sierra, chame a torre, 118, decimal 95. 95, grato. Controle, November Oscar Whiskey, corredor forte, 1 no meu pé. November Oscar Whiskey, mantém as condições visuais e ajuste na 095. 1-0-5, Oscar Whiskey. Xanami é 356, número 2 na aproximação, inicie redução de velocidade 200 mais. 2009-6356. Gente, Xanami, Foxtrot, Foxtrot, Santos, 0-7, ponta final. Autorizado, final 1-7, confirme o vento, por exemplo. 280 graus, 1.4 nós, no momento. Yes, 6. Não posso ligar de boa na 17? Negativo, o Tio Papavito informa que não recebo transporte da sua aeronave, não recebo no radar, retorne e pouse o Tio Papavito. É, eu estou com o avião, seu avião está amarrado 1.5 e feita toda a checagem, tá, e já não estamos como ok. Ainda poderia autorizar o posto na 37 para manutenção. 374, sem táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste 1015. O Vitor Cruz Delta segue o airbus da ação, o ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste altitude 1015. Para 1.500 pés e vou na proa de Seasa, reporte visual com campo. Muito grato. Xanami é 356, operação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 030, limite localizador. E curva na esquerda, 030, limite localizador, 6356. 4.000, voo 962. Voo 962, busca para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2-0, autorizado em reta, contato acessado, voo 1962. Dá para pushback da coordenação, tá pronto. Correto, cotejamento, pushback da coordenação, tripulação, reporte táxi, está em 6213. Pushback, campo, tá com o CNR, 6213. Se resistente, mantém as condições visuais e ajuste, chama 015, reporte fora da barra. É da parede, não é que sei. Papatango, Silvio, Papavito, reporte mantendo 1.500 pés. Reporta rei, filho, Papavito. Fox-Fox-Sierra, final 97. Fox-Fox-Sierra, autorizado para os custos 97, metro 1, 00 graus, 069. Salvador, muito boa de destino, como é que é? Xanami é 255, bom dia, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 070. Xanami é 356 para o localizador, direita 050. Direita 050 para o localizador, 6356. Controle, bom dia, o Papatango, Gillette Bravo Delta decolou, dá 1-0. Papatango, Gillette Bravo Delta, contato radar, suba para o nível 100, após 2.000 pés, autorizado direto coral. 2.000 coral, Bravo Delta. Eu vou apresentar o controle. Contato a Golf, contato radar, 62 milhas, sudoeste de Salvador, Voo Mário para chegada Mário, reporte para descida. Linha 356, desça para 2 no país, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Quem estabilizado, autorizado para 2 mil pés, final ILS da 1063-56. Você está pedindo confirmar o altitude? É, cruzando 2.500 pés para 1.500. Certo, na proa de Suaza, reporte de Zalton Campo, descendo para 1.500 pés. Eu estou a 7 milhas agora da Seasa, cruzando 2.500 pés, avistando a capitã 17, o Quilo Papaleto. Gente, reporte na Seasa, Quilo Papaleto. Reportarei na Seasa, Quilo Papaleto. Atacando o Gilete Bravo Delta, voo o Coral da presente. Voando Coral, Gilete Bravo. Estabilizado, voo 962. Voo 962, chama a torre 118, decimal 95. 2295, voo 962. 6356, estabilizado ILS da Zona 0. Gente, o sinal 6356, aguardo transferência. Guarda. Essa é uma delas. Uno, uno, uno, abalo. Minha mochana é 6346, guarda. Táxi autorizado, estável 213, via pátio, Índia. Quando se espera a torre, 1-8-3-9-5, ajuste, 1-0-1-5. Gente, lima que o voo, plano modificado 1407, tudo com distância visual para o 085. Aqui vem mantendo 085, já lima que o voo. Certo. Chama 356, completo final, chama a torre, lima 18 do sinal 95. 95, bom dia. Santa Rosa Tora, Vistanda 17, o Quilo Papaleta. Atacando o Quilo Papaleta, chama a torre, 118 do sinal 95. 118-95, muito obrigado pela gentileza e a operação. Aproximação, João Mário Pistalino. Ok, aguardando o Pistalino, 6356. São 32 no meio, canceladas as restrições de altitude, do separador de meu país, ajuste chama 015, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizador, vai tirar? São 32 no meio. 3 milhas, tem um Airbus da Avianca, 7 milhas para pouso, não no zero, mas prossegui após o mesmo. É, confirme, já autorizada direto, 17? Faço 360 curto pela esquerda aqui para a vista, tem um Airbus da 6 milhas em meio da cabeceira no zero. Ah, está 6 milhas, confirme. Faço 360 pela esquerda, reporta o termo, aqui para a vista. Entendeu que é o número 1 no posto. Quilo Papavito, faço 360 pela esquerda, reporta reinterceptando final no 7. Aqui, observando 37 da Gol no posto, na 1 no 0. Fazendo 360. Direita solo da zona de mão. Ponto de Salvador. 012-009, solo da zona de mão. 2-1-9. 6356, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 1-8-9. Ciente, livre pouso para o 6356. Polo Gol 1962 de novo. 962, Alfa, mantém a posição de 3 bilhetes. Alfa, mantém a posição de 10, na verdade. Ativa isso aqui. É a próxima RMA. 7. Eu tenho o final no 7, o porto usa final no 7, que bomba a vida. É, confirma a posição do Oceané aí, parafusa. O Oceané tá uma milha da cabeceira já, 1-0. É ponta curta final no 7, que bomba a vida. Ok, muito graça, a porta dele. 3895 após aeronave na curta final, chama Lima Neste no Zero. Após aeronave, Lima Toma Zero, tá 3895. Thiago Abel, uma milha passada Conde, contato radar, voo Bonf para a terceira da chegada Bonf, ajuste 1-0-5, reporte para a descida. Thiago Romeu Zulu Whisky, acende e responde 0155, confirme o tipo de equipamento. Luiz, confirme o radial de distância da hora. Paulo Salvador, Oceaneiro 6356, livrando a pista. Oceaneiro 6356, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6356. Mano, você tem um reporte 4-0, meu Deus, Salvador. 3895, autorizado a colapso de 0,2080 graus e no 49. Iniciando no 5 da 3. Juliette, gol 962. Gol 962, ingresso Juliette, portal 07. Juliette 07, gol 962. Autorizado em ADS, que o senhor é estabilizado. Motorista estabilizado em ADS 1-6, até 3-1-6. Papai Moura, mas o Luiz, confirme a altitude que está mantendo. Cidade, mantém ponto de espera, a aeronave decolando, mesmo a saída. Tem um ponto de espera, 3-7-4. Agora eu vou 1864, bom dia, autorização Maceió, 13-0. É, pra cópia 121 décima 1. Vou passar de 1-1. Tô bom, 1864, autorização Maceió, 350, bom dia. 1864, bom dia, formação hotel, guarde cópia. Aguarde. O Xamé 356, Juliette, remota 1-3. Xamé 356, Juliette, remota 1-3. Ok, para Juliette, para remota 1-3, 6356. Zero 8. Controle de Salvador, bom dia, tá 31, para 3895. 3895, contato com o radar decolagem da via para ir da El para nível 340. Dia da El 340, tá, poderemos provar a direita direto com ótima? 3895, mantém a pessoa da saída. Certo. 5110, código transpólio, controle 1120.8. Autorizado 350, autorizou 17, eu ia sair da boca, tá junto, responde 5110, controle 1120.8. Boa noite, né, Pato? Boa noite, né, Pato? E a VS, 3216. Tá 3216, complete aqui na IADC, que dois chama a pessoa agora, frequência 118, décima 9. 118, 3895, desvia à direita, proa 235 por 80 milhas. 3895, sente tudo isso. 7329. Torre Altão 3216, centralizado em LS. 3216, autorizado por pistão 0, 70, 90 graus, 14 mais. Livre pouso, então 3216, 190. Estou confirmando o gol 864, é Troja. Com 7864, inicia a postagem. Direita solo, 12 décima 1. Você viu do fluxo no pátio, o Ebon de Aviato ligou agora. Só que o Ong da Gol no 05 informou que está transportando órgãos vitais, que é a prioridade. Aguarde em estimado de 5 minutos. Chamei a 655, complete final IADS X8-0, chamei a 2, salvador, sequência 118, 3195. 3195, 355, pode. Já pego o vice Thiago Cell, desce para 4.000 pés, ajuste no 095. Descer para 4.000, Thiago Cell. 58, pode. Já estabilizado a 1 milha do externo. Chamei a 255, boa tarde, continua a aproximação, informarei que está livre. Aguardo, 255. Passamos o teste Bravo Delta, está cancelando, modificando a regra IFR. Aqui, Matheus, propõe o cancelamento para subir o nível de Alfa Juliette Bravo Delta, IFR modificada 1420, atualizada nível 085. M255, autorizado por substituindo 0.090 graus, 1.5 mais. Depois de M255. 3745, a classe 20, controle de 0.8. Pagou o pedido para 2003, autorizado IAD, até que foi retestabilizado. Ótimo, não pagou. Salvador, azul 2725, cruzando lá no 160, quem está o hotel? Grauzo no 69. E depois de 1985. Não sei se está chegando a bom, sim. Reporte para a descida, viu, China 095. 095, aqui, eu mando a chegada? Que posição? Azul 275, voo em ponto, para necessitar chegar a ponto. É um a bordo, 2 horas e 10, então, quero mais um, pessoal. 745. Em frente, pós-Índia, quando espera torre 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0-9-5. Gente, sabe que eu estou postando a 2-3-5 quando navegar. Santa Júlia no meia, aguarde, mantém a posição aguarde. Frequência 1.25.1, alterna 1.33.25. Após desvio, está autorizado direto para o PUBAC. Contra 2.25, onda 3.325, após desvio para o PUBAC, 3.29. Você tem um bar de pesadelo, pesadelo 4.4, pagode. Saída da Euleda Motiva, decola pichando a zero, primeira curva direita. Aciona 5116, controle 120, decimal 8. Estrada conforme plano, seu 360 para Guarulhos. Fica antes de 5-0, tira aí. Bate, antes de 4-4, pagode. Decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda Motiva. Correto, pode falar com 2067. Tá 32 no meio, graças a Juliette, já sai do portão 3. Táxi de Alfa, forte antes da Juliette. Amanhã pode estar da Juliette. Vitor Quilo Delta, autorizado a colapso no 0.090 graus, 1.69. Aguardando para entrar no 3 aí, um bom. Delta da Clóvis 24, controle 120.8. Cuidado, decimal 8, Vitor Quilo Delta. 2.6, está aguardando a liberação do 3 aí, eu vou um pouquinho à frente. Obrigado. 1864, na escuta? Bom, mas o Luiz, que dá pra gente autoridade de direção Rota 0. Veja o braço de estrada, o ajuste 905. 4. Jet Portão 4, CBX. Seu Kilo Delta, contato radar na decolagem, sub avia sair da mão para nível 100. Sub avia sair da mão para nível de voo 100, Vitor Kilo Delta. Desvia direita para evitar a formação em Leda. Entre 745, texto 12, desvio, reporte no termo. Sim. Passou, passou, passou. Passou, passou, passou, complete final IADS, chama a sua salvação, a frequência 118, décimo 9. Passou, passou, o pátio 3. Delivery o reporte em relação com a equipe de solo e reportará para ingressar no pátio 3. American 229. Salvador, Boa Chanel, 2 horas. 3, decolado pistão 0, cruzamento 700 pés, saída da EL. Gelena 213, contato radar negócio sua via, saída da EL para nível 360. Via da EL 360, radar, Oceania 6213. Tango Vitor Kilo Delta, tráfego superado, autorizado, subida para nível 100. Autorizado, subida para nível de voo 100, Vitor Kilo Delta. Subida Xanemia 213, pode ir para Leda? Xanemia 213, está presente, autorizado direto, Leda. Leda, Xanemia 213. Tango Vitor Chada Delta, para 2010, autorizado IRS, rebaixa está aplicado. Recebendo 2000, reportando a estágio, tchau, Leão. Via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, azul 4463. Via Índia, ponto de espera, torre 118, ajuste no 095, azul 464, só confirmando o transporte de órgãos, quando possível, coordenação, vamos o destino, por gentileza. Boa noite, 64, aguarde a autorização. Guardando, boa noite, 64. Instalador, ajuda 7725, desce para 4.000 pés, ajuste no 095. 095, desce para 4.000 pés, azul 2, 7.000. Bom, Tiago, Cobra 09. Como Vitor Tchad Excel, autoriza. Complete na IADS Expression na sua Salvador, a frequência 118, decimal 95. 18, Tchad Excel. Decola sem parada, pisco no 0, vento 090 graus, ou no meia noite. Ali decola sem parada, de 4463. Vitor Tchad Hotel, ciente, continua a aproximação com a está livre. É. Salvador, o American 229, para ingresso no Paz 3. América 229, autorizado, ingresso Paz 3, reporte externo do rebote. Ligo de Paz 3, reporta lá no externo do rebote, American 229. Xanemia 213, só poder coordenar a proa de Sasco com o próximo, por favor? 213, aguarde a autorização. Aguarde, Xanemia 213. A proa é muito longe, mas eu só para evitar umas formações aqui na nossa subida, 6213, por gentileza. Xanemia 213, confirma fixo. Sasco, Sierra Alfa, Sierra Bravo de Cone. Agora 09, pronto cópia. Autorizado Serra Bravo Índia Zulu Imperatriz, via Pezulu 41, nível 260. Perfil de saída Momo, transição Ex-Lum, pista no zero, primeira curva à esquerda. Aciono transponder 5121, frequência do controle simulador em 120.8. 50 com 15, a possibilidade voadora? 2230, mantém a torcida chegada. Ok. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463, passando 1000 pés no perfil da Coral. Saída Coral para nível 180. Fazia Coral nível 180, Azul 4463. Tango Romeu Suíce, deixa as ocupações de Zé para 1000 pés, ajuste na altera 5. O 1864, dá pra gente autorizar direto o Mike Yosa 363. Mike Yosa 363. Muito obrigado, boa noite, minha quadra. Chanel 6213, dá pra gente autorizar direto por seguro. Por seguro, Chanel 6213. Boa, 1864, chame sempre recife na frequência 126.5, alterna 125.45. 4, boa tarde. Chanel 6213, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Já para Recife nas frequências, boa Chanel 6213. Chanel 6213, centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Sente chamada nas frequências, graças Chanel 6213. Chanel Hotel autorizado ingresso via Taxi Alfa Juliette 43, baixo 3, atento à escutar de validação. Gol 2067, livre acionar, chame pronto para o táxi. Versão dessa vez chegada a Mário para o nível 050, visto no 095. Da presente autorizado direto, tá? Sim. 4463, confirme sua ideia para Yukon. Aguarde. Desce para 2000 pés, autorizado a detecção, né? Estabilizado. Estabilizado, já para estabilizado, Azul 2735. Controle o Azul 4463, informe novamente qual a posição que é a proa, ou estamos prosseguindo para Ilhão. Azul 4463, proa de Yukov. Yukov, Índia, Lima, Charlie, Oscar, Vitor, confirme? Azul 4463 de Índia, Lima, Kilo. Ok, proa ideal para o Cove é 056. 09, ciente, reporte pronto para o táxi. 3. Índia. Índia Lima, Kilo, Oscar, Vitor e o Kov. É a proa, seria a 256, é isso? Confirma? Negativo, senhor. 056, esse a posição não conta na nossa rota. Ok, então mantenha a proa de coral. Mantendo a proa de coral, azul 4463. Papai Romeu do Luiz, que chama a Cruz Salvador, na sequência 118 decimal 95. Série 2230, por que você está mantendo? Mantendo a chegada, agora pro de dono. Série 2230, sim. É, só isso eu dizia aqui, é daqui a pequeno desvio de 5 mil, 3 milhas. Espera aí, Guimarães. Para, e agora entra no tripulso. Como é que é isso, Valdeira? Salvador, boa tarde, papapá, mais que não. Mike Romeu Alfa, contra o Salvador. Não sabemos se isso é a Juliette 90 aliás para o Salvador para manter o que é que está aí para o Salvador. Papapá, Mike Romeu Alfa, mantenha a linha do litoral 510, ajuste no 095, reporte, através de Interlagos. Não está não, talvez seja mais no canal. 40100, aguarde confirmação e cópia. Confirma 4360, reporta interceptor no final no 7. Reporta na sobre a vertical da RIMAR no trajeto da 17, o Romeu Zulu. 7, 4, afirmo. Agora tem um tráfego a 7 milhas para pouso no 0, se você achar como número 3. Tem um segundo tráfego já retaguardo desse, vai prosseguir para pouso. Então, você conhece o portão rotatório Ceasa agora? Então, mantenha esse disparo sobre a rotatória, aguardando instruções, tem duas aeronaves para pouso, instrumento da 1-0, vai se achar após as duas, quer? Salvador, 2725, na final de 6 milhas. 2725, autorizado por posto 1-0, 0-0, 0 graus, 1-5 graus. Autorizado por posto 2725. Estava coordenando comigo, está visual com o helicóptero, está agora para ingresso no intervalo de mais 30 no sul, a 3. Salvador, 2725, viu? Série 2230, dispara 2000 pés, autorizado e EVSEC, foi a restabilidade. Chama lá. Salvador, Mike Romeu Alfa, contra o Interlagos. Papapá, Mike Romeu Alfa, reporte rotatória. Última intenção é pouso no 45, Salvador. Papá, Mike Romeu Alfa, reporte buraquinho. Hoje, apontar a buraquinha, Romeu. Papá, Mike Romeu Alfa, chama a seu Salvador na frequência 118, decimal 95. Chama, 118, 95, Romeu. Boa tarde, é o Papa Mike Romeu Alfa. Romeu Alves, boa tarde. Reporta perna do vento de asa fixa da 1-0. Sim, se reportará na perna do vento da 1-0, de aqui avião, o anel. Confirmando sua interferência com o eixo da pista no 028, tá? Não vai com o meu ar. Positivo, interferirá com o 028. Hotel Romeu Golfo, cotejamento correto. Para acionamento e decolagem, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5. Com voo. 0230, chame a torre Cavalhaça, fecha 1 no 8 decimal 95. 895, obrigado. Passando o Victor Cuidado, tudo com o controle, por favor. 8 milhas. Noroeste, Salvador, serviço radar encerrado, frequência do centro Recife para serviço com a maçã de alerta, 1-2-0, alterna 1-2-8-8. Alterna, curta final, ali mantemos no 0, voo 2067. Mas o TR ali mantém, voo 2067. Frequência do controle Salvador em 1-2-0-8. Charlie Hotel, cotejamento correto. Reporte pronto para acionamento. Eu retifico, a saída será Conde mesmo. Na rota certa. Taxi Alfa, Kilo, baixo 3, posição indicada 03 de Lima, atento à instrução de sinalizador. Alfa, Kilo, para o baixo 3, posição 03 de Lima, atento à sinalizador, 2735. A sua posição Conde, esse radar encerrado, frequência do controle de Léus, 120 decimal 1. Torre Papa Romeu, November Oscar Whisky, no corredor Interlagos, 1000 pés. November Oscar Whisky, autorizado prosseguir Ceasa, reporte sobre a Ceasa. Sim, pode informar o vento para o November Oscar Whisky? Pássaro 2230, autorizado, pouso pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Lima, pouso, pássaro. Voo 2067, decolote 48, controle 120-8. 208, vou lá, 207. Eu acho que o 100 graus, cogimento 100 graus, 159, reporta Ceasa. Graça, reporta Ceasa, Oscar Whisky. Michael Romeu Alfa, informa Papa Alfa 32, final de 3 milhas, 17, reporta visual com o mesmo, sem interferência com o eixo da 17, prossegue circuito de tráfego. Tá no 7, perna do vento, tá no 7, aguardando para girar a base. Curtiu, não visual, se o senhor preferir eu posso manter aqui o trabalho norte, quando autorizado eu prossigo para a cabeceira no 7. Ok, ciente, mas eu estou norte, mais com mal. Valeu, obrigado. Será autorizado o nível 360, copia, aguarda a coordenação. Copia. Firma... Decola inicialmente com proa oeste, aguardando para prosseguir proa sul, vento 1 em Salvador, 1-0-0 graus, 1-69. 1-2-0, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, aperitulo 1-7, decola da 1-0, suba direita após decolagem, segura feira arco, transição elétrica, decola 5-1-2-7, controle de 7-1-2-0, decimal 8. 1-8-6-7, cotejamento correto, reporte pronto, para o time de acionamento. Obrigado. Sua presença transfere torre em 1198 decimal 95 para o cruzamento. Exato cruzamento do eixo da 1-0, se aproximação, a ponto para o Taboão. Inicialmente se afaste do eixo da 1-7, guardando as instruções. Reporta sobre o cruzamento do eixo da 1-7. Está comprando para o Itapuã, afastado do eixo da 1-7 e reportará cruzando o eixo da 1-0 até o Romelu. Vai com o meu alfa, autorizado final 1-7, formarei cabeceira 1-7, pouso livre. Para pouso parado livre. Oxiô, ele está autorizado a prosseguir direto ao 1-7 e prosseguir com o pulo pairado nesta cabeceira. Torre Salvador, Cobra 09, fazendo alfa aeronave de Passaredo, a ponto de pousada para o cruzamento. Alfa, Kilo, parte 3, foi Jovem. Pista, reportarado e pronto no 0. Ingresso de apista, reportarado e pronto, Cobra. Vai com o meu alfa, fazendo pouso parado, cabeceiro 1-7, vento 090 graus, 1-5 nós. Pronto, chamará parado na cabeceira, o meu alfa. Valeu, meu ascuíche, autorizado pouso final 1-7, formarei vista livre. Autorizado final do 1-7, novembro das cruz. O meu Zulu Luiz, que solo 5-2, portado de tiro. Com o meu alfa, qual base eu faço pouso? Parte 5, se autorizado, prossegue via taxiamento aéreo. Tem condições de taxiar fora da pista? Positivo, posso prosseguir pela área gramada. Change, o meu Zulu Luiz autorizado track, a porta a pista livre na base. Já o meu Golf, pronto para o Itapuã, controle em 20 decimal 8. Para o Itapuã, transfere controle até o meu Golf. Vai com o meu alvo sobre a área gramada, firme, livre e prossegui para o 4-5, tirando o sol 5-2, no corte de frequência. Positivo, muito obrigado, controlado. Mas o Luiz está em forma, ele com o taxi na esquerda sobre a área gramada para o 4-5, sem passar a frequência. Olha, Papa Romeu, hotel no Magol. Papa Romeu, hotel no Magol, por controle do Salvador. Está no farol Itapuã, a 500 pés. O sobrevoo vai ser a Maralina, na sua escuta. Papa Romeu, terra no Golfo, mantém a neutro litoral, ajuste a 04, reporte no local do sobrevoo. A mantém a litoral, reportará no local do sobrevoo, terra no Golfo. Estabilidade 3804. 3804, contate com a IAD Effectuation, chama a Salvador, acessa 118, décimo 95. 295, boa tarde. Cobra 09, quando alinhar vai estar pronta a colagem? Negativo, ainda. Fazer cheque. Libra na Charlie, 480 e aguardo. Libra à esquerda na Bravo. Mantém o ponto de espera da 1-0 aguardando. Cobra 09. Cobra 67, aguarda a autorização. Pouso. Autorizado pouso na 1-7, 903. Corre Salvador, boa tarde, 3804, decisão estabilizada X-Ray. 304, continua a aproximação e fora em pista. Guardando. O Cobra 09. Cobra 09, Fato 180, Libra na Taxway Bravo e Fato 180 após o ponto de espera, ok? Luiz 304, autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1 menos. Livre pouso na 1-0, distância 3804. Luiz, escola 5-5, autorizado backtrack, porta pista 1-7 livre. depois para guardar. 3204, comando de voo, pista no 0,090 graus, 169. Ah, ok, copiou livre pouso, TAM 3204, pista no 0. 9 meus quiches, TAM de baile, transponha. Tanner 6254, avanço, coordenação e cópia. Saída da EL. TAM 3216, avanço, cópia, Fortaleza. O hotel autorizado o táxi reporte para o ingresso no pátio principal. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, Juliette vai formar da Juliette. Torcer no hotel, autorizar ingresso, parte principal Índia, quando próximo do ponto de espera da pista no zero, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0-15. Xener 6254, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Romeu Juliette, Santos Dumont, nível 360, saída da EL, Leda, segura, pista 10, primeira curva à direita, transponder 5135, frequência do controle Salvador em 120.8. Xener 6254, cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Papapá, Mike Romeu Alfa Solo. Hotel, autorizado ali, manter o pistão zero. Cobra 09, decolada 59, controle 120, décima 8. Controle 208, bom dia. Aciona 0132 e chama a torre em 1-8, décima 95 até o pouso. Fazendo decolagem sobre a via 6 da mão, para nível 260. Via saída para o 260, cobra. Acionamento, táxi. Pressão dominante de decolagem, chame torre, 3895, por voo. Próxima Juliette, da 3804, autorizado ingresso, pista, posição, parte principal, via Juliette, posição 08. Posição 8, via Juliette, 3804.